E insônia me visita, não dormi mais uma vez. É foda, me bateu, mó saudade de vocês. Na rua, meu irmão, um dia melhora. Quem não foi moleque pulando o muro da escola? Na vida passa o tempo é uma fase. Gangue da Malvina do outro lado da cidade. Vivi no submundo, dividido pela margem. Ratinho da pé de bola, na pura maldade. Sinhozinho, furgão, palau também é finado. Rojão, arma caseira, espeto de churrasco. Final das aventuras, alguém ficou na leira. Finado cocada, meu parceiro coceira. Petel, Everaldo, os irmãos Tom e Jerry. Gangue da Baixada, fureba do Agreste. Pepeu de Belém, bichador marrento. Camisa da Maresia, boné da Oxigênio. Aventuras da vida que te leva à morte. Um ano depois, Camilo morre de overdose. Saudade, solidão, foto, recordação. Ajax e a chave de fenda no coração. Estimativa de vida, hoje é muito pouca. Vendo seus irmãos indo nessa vida louca. E tudo que eu queria, hoje não tenho mais. Brasil ganhou a Copa e eu fiquei órfão de paz. Dia vou te depois da perda, menino não é menino, não tem medo de careta. Aí vem a vida, a luta permanente, as noites turbulentas de um adolescente. Vem na mente várias lembranças do tempo, Olaria, Chopilândia, Praça da São Bento. Um dia começou, carnaval também é arte, estação São João, águias da liberdade. Um mundo diferente, totalmente desigual, cidade colorida, também escondida. De um mal, não corte caminho, vá em linha reta, mantenha a calma, espere a hora certa. Curitiba, lanche o pão, a vida não é fácil. Avenida, casa de bamba, carnaval na rua São Paulo. Atitude errada, ocorrência de moleque. Fui encontrado no sábado, desacordado no PS. Se for contar, não dá. Vários foram nessa, homicídio do Magno, finado careca, violência só porque bairros querem guerra. São João, Paineiras, Matarazzo, Vila América, Vermes, ou a família, filme de terror. Piolho safado que a polícia matou. Assisti sessão da tarde, vivi vida bandida. Menino, não perca a infância, igual eu perdi a minha. Tia, vou...